já não existe mais nada. Mas lembro o dia em que você me falou, jurou sempre me amar. Oh, oh, oh, sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar. Já não sei mais o que fazer e de repente você me abandonou. Foi muito triste tudo se acabar, não estou querendo encontrar. Eu não quero outro em seu lugar. Venha comigo, amor. Eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar. Oh, oh, oh, não vai me deixar. Não vai me deixar. Não vai me deixar. Não vai me deixar. Não vai. Meu Portuga Vitor, olha ali, vinha a Estância Santo Antônio, a melhor estância do mundo, menino. Amo vocês. Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós, já não existe mais nada. Mas lembro o dia em que você me falou, jurou sempre me amar. Oh, oh, oh, sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar. Já não sei mais o que fazer e de repente você me abandonou. Foi muito triste tudo se acabar, não quer, querendo encontrar. Eu não quero outro amor no lugar. Venha comigo, amor. Eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não. Oh, oh, não vai me deixar. Não vai me deixar. Essa é da minha amiga Clécia, hein?